Negali, he sent me the magic. Inconsequentemente, magicamente é sempre o mesmo final. Ultimamente a gente acaba na cama ou em outra briga banal. E me pede prioridade através de mensagem pra se sentir especial. Existe sinceridade, reciprocidade é a palavra certa pra nós dois negar. Mas juro, não vou negar, já pensei em te procurar. Mas na disputa de ego não tem ninguém certo, isso nunca vai mudar. Já tentei até te falar, se calar, consentir, não vai resultar em nada. Nós dois, mas não vamos deixar o tesão pra depois. Quando tu vê já foi tarde, passou. Quando tu vê já foi tarde, passou. Quando tu vê já foi tarde, passou. Consequentemente, magicamente é sempre o mesmo final. Ultimamente a gente acaba na cama ou em outra briga banal. E me pede prioridade através de mensagem pra se sentir especial. Existe sinceridade, reciprocidade é a palavra certa pra nós dois negar. Se erro, eu também erro. Gato, eu só tô mantendo o equilíbrio entre a gente. Se eu não agir da mesma forma, o peso da balança fica diferente. Cê concorda comigo? Maturidade é algo que não te cabe. Atitudes revelam suas faces, duas caras e uma é piranha. Sorte minha de te ter na cama, camisa de seda, casa blanca. Duas doses, fogo na paranga, esperando a confissão final. O que cê quer falar, fala agora. No que é sem jogar papo fora. Porque cê tá sendo cuidadosa, se não todo sempre me fez. Se não todo sempre me fez mal. Se não todo sempre me fez mal. Consequentemente, magicamente é sempre o mesmo final. Ultimamente a gente acaba na cama ou em outra briga banal. E me pede prioridade através de mensagem pra se sentir especial. Existe sinceridade, reciprocidade é a palavra certa pra nós dois negar.